Esa música, yo no oía. Mira esa música, yo no oía. I'm not going to do that. Top notch drum.

Thank you.